Eu sou Júlia Medina, mas pode me chamar de Med. E esse é o Estupefaça Coração, um podcast sobre a comunidade mágica brasileira. Ok, mas que diabos é isso? Bom. A comunidade mágica brasileira é basicamente os bruxos do universo de Harry Potter unidos no Brasil. E aqui nascidos. Não os mesmos, mas vocês entenderam a ideia. Enfim, mas pra gente poder falar dessa comunidade, primeiro deixa a gente dizer quem somos nós. Júlia. Bom, meu nome é Júlia. Eu nasci em 94, o mesmo ano do baile de Natal, situado no Torneio Tribruxo. E também é o mesmo ano que... Não, não é o mesmo ano do baile de Natal. É o mesmo ano que Sirius Black retorna de Azkaban. E Harry descobre que ele é o... Porque o ano começa em setembro. Eu tava falando errado. É o melhor ano, porque Sirius Black é livre em 94. Bom, beleza. Eu conheço Harry Potter e leio Harry Potter desde que eu tinha 6 anos. Então, fazendo as contas, eu leio Harry Potter há 17 anos. O que é muito tempo. É uma vida inteira. Eu comecei a ler quando a minha avó deu o primeiro livro pra minha irmã. O filme não tinha sido lançado ainda. Ela deu de Natal. E eu devorei o livro. Tipo, eu já amava ler, então aquilo foi incrível. E aí eu vi o filme, eu achei mais incrível ainda. E aí saiu 2. Eu tipo, ah, yes. Eu li todos. Na hora que foram lançados no Brasil, tipo, em algum momento eu fui acompanhar a série no momento que estava sendo lançado, então teve toda essa expectativa. E é isso, eu leio e releio desde então. Enquanto isso, eu também nasci em 94, enquanto Sirius Black estava livre. Yes. Eu não gostava de Harry Potter, da narrativa de Harry Potter. Eu gostava muito do universo, aquilo me encantava, mas eu não conseguia ler os livros, eu não gostava da narração da J.K. Rowling, me incomodava. Então, eu vi os filmes e eu me apaixonei pelo universo, mas eu não tive essa experiência com os livros. Eu só fui ler os livros, no final das contas, durante a faculdade, depois de ter conhecido os Med, quando eu falei, não, eu preciso ler, assim. E eu já estava num momento em que o tipo de narrativa do livro não me incomodava mais. Então, eu consegui ler e, obviamente, já era apaixonada, então só fiquei mais apaixonada ainda. Algo mudou. E essa é a minha história não convencional de ser fã de Harry Potter de um jeito estranho, só pelo universo e muito depois pelos livros. Tá, mas o que nos levou a esse lugar que agora estamos? Essa é uma ótima pergunta, Jumete. Bom, então, eu e o Jumed nos conhecemos na Letras, que é uma faculdade. Pra quem não sabe, tá perdido no vestibular, você pode prestar vestibular pra Letras, é uma excelente faculdade, eu recomendo. Ou não. Mas, enfim, a gente se conheceu na Letras e a gente gostava de conversar sobre cultura pop e analisar questões de cultura pop a sério. Sim. Desde sempre. Desde sempre. E aí a Clara começou a ler Harry Potter. E mudou as coisas. E aí nós duas ficamos... Aí eu reli Harry Potter pela 50ª vez. E aí nós duas ficamos loucas pelo Sirius Black e pelo Remus. Nossa, e lemos muitas fanfics. Muitas fanfics. E... Enfim, e a gente começou a discutir muito, muito sobre Harry Potter. E sobre questões do livro, do universo, das personagens. E de repente... Só os livros já não eram suficientes. Sim, e a gente começou a pensar também como é que seria a comunidade mágica aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo. Tipo, e essas informações não tem tanto no livro. A gente tem algumas informações pequenas, mas não é o suficiente. Então, a gente queria mais. Então, nesse meio tempo, a J.K. Rowling ela soltou no Pottermore sobre as escolas ao longo do mundo, mas a gente também não gostou disso, nos incomodamos com uma série de questões, principalmente voltada à escola no Brasil, que é onde a gente mora. Então a gente decidiu começar a pensar nesse mundo por conta própria, além dos livros. Sim, e a gente teve, tipo, a gente chegou até, tem um caderno, né, com várias coisas escritas que a gente já decidiu que é verdade. Mas antes disso, antes de vocês chegarem e falarem, tipo, nossa, que toscas, tá ligado? Tipo, achando que podem ser melhores e maiores do que a J.K. A gente quer contar um pouquinho também do porquê isso faz sentido. não só numa questão de ser fã, mas também numa questão que aprendemos na faculdade de letras, quem diria? Yes. Então, na teoria literária e crítica literária brasileira tem um senhor muito famoso e importante, ainda mais para quem faz letras, cujo nome é Antônio Cândido. Antônio Cândido foi a primeira pessoa no Brasil, a Clara tá rindo demais, Eu babei. a criar um sistema literário brasileiro e criar uma teoria sobre isso. Tipo, como analisar a literatura brasileira se não tem um sistema para analisar? Então, ele foi lá e fez. E nisso, nessa teoria, ele diz que para analisar uma obra literária, você tem que levar em conta o autor, a obra e o público. Só assim a literatura funciona. Então, quando a obra é publicada, não pertence mais ao autor aquela história. Quem lê vai ser dono daquela história. Então, a gente tomou isso como verdade. Então, como leitora de Harry Potter, também somos donas dessa história. Exato. A gente vai parar de considerar as questões colocadas pela J.K. Rowling após os 7 livros canônicos da saga Harry Potter, que conta a história do Harry em si. Então, o Cursed Child Não. já não tem nada a ver. Os extras da J.K. Rowling, tanto no Twitter Não, não. quanto no Twitter, Pottermore, não. quanto no Pottermore, serão também ignorados. Assim, a gente vai. A Não vai gente. ser ignorado. A gente vai debater aquilo e vai mostrar para todo mundo como aquilo não faz tanto sentido assim. Isso. Então, a gente não vai levar como uma verdade daquele universo. A única verdade que a gente vai ter realmente é o que ela escreveu nos 7 livros. Toda a informação que a gente tem sobre a comunidade mágica dos 7 livros que ela colocou é o que a gente vai usar como ponto de partida para a gente. Isso, que a gente vai estar chamando das informações canônicas, já que estão nos 7 livros que são o cânone. E aí, a partir disso, tudo pode ser pensado, discutido, debatido, interpretado. E é o que vamos fazer aqui. E também esperamos que vocês façam com a gente. Vocês podem mandar ideias ou perguntas pra gente no Twitter, no nosso site ou por e-mail. Que nós vamos levar em consideração e vamos colocar em algum momento aqui no podcast. Sim, porque nada do que a gente fala aqui vai ser verdade absoluta. O que a gente está fazendo é só discutir possibilidades. Então, quanto mais pessoas discutindo possibilidades com a gente, melhor. Mais completa fica a nossa comunidade mágica. Olha que bonito. Sim, e já que falamos sobre a comunidade mágica, o que exatamente é esse podcast e o que significa fazer um podcast sobre a comunidade mágica brasileira? Você quer responder ou eu respondo? Você responde. Perguntas retóricas. Gostamos. Bom, enfim. Então, a J.K. Rowling, ela conseguiu criar um universo muito consistente e coerente na Inglaterra. E ela deixou bem claro nos livros que bruxos não existem apenas na Inglaterra, existem em todo o mundo, inclusive no Brasil. Inclusive, era o Gui ou o Carlinhos que se comunicava com uma Era o brasileira? Percy. Era o Percy que tinha uma pen pal? Tinha um colega de cartas brasileiro. Aí nos livros é que a gente descobre que tem escola no Brasil. Mas enfim, e ela criou esse universo muito bem colocado, mas na Inglaterra, mas não no Brasil. Então, nós, como boas brasileiras e boas fãs de Harry Potter, nos perguntamos como seria aqui. De novo, a J.K. Rowling, ela colocou no Pottermore, informações sobre uma escola no Brasil, mas aquilo não é o suficiente pra gente. A gente achou que não fazia sentido. Ela não conhece suficientemente a cultura do Brasil, como ela conhece da Inglaterra, para poder criar de uma forma tão coerente quanto ela criou nos livros de Harry Potter, o mundo bruxo. E então a gente decidiu fazer nós mesmas pensar esse mundo a partir da cultura e da história do Brasil que a gente conhece morando aqui. Sim, então além de discutir Harry Potter e coisas afins, começamos a discutir como é que seria o mundo de Harry Potter no Brasil, como é que seriam as escolas, como é que seriam nossos uniformes, etc e tal. Sim, e também questões já mais complexas, tipo como se daria o racismo no bruxo no Brasil, ou como seria a Da questão escravidão? da escravidão Ou ditadura militar? Os bruxos estavam à parte ou não? Então a gente começou a colocar todas essas questões e é disso que a gente vai falar nesse podcast. A gente vai trazer... Não, mas aí um dia a gente descobriu um nome perfeito para alguma coisa que se tornou... Sim. Você vai falar isso agora? Enfim, é... Mas enfim, então a gente resolveu que a gente ia discutir, que a gente queria discutir isso mais a sério. A gente já tinha pensado até em fazer um podcast. E um dia a gente estava conversando e eu não sei como surgiu o termo estupefaça coração. O que parece muito uma música sertaneja bruxa, o que seria perfeito. E a partir disso a gente percebeu que esse seria o nome do nosso podcast. É, a partir daí estava tudo certo. As estrelas já tinham dado a real que a gente era para fazer esse podcast mesmo. E Estupefaça Coração, então, seria, na nossa cabeça, uma música muito famosa de sertanejo universitário bruxo. Exato. E a ideia é explodir as mentes de todos. Mas principalmente o coração. Porque é muito, com muito amor que a gente faz tudo isso. Enfim, então, cá estamos para discutir a comunidade mágica brasileira a partir do universo criado na saga Harry Potter. E aí? Fiquem ligados para o próximo episódio, quando vamos começar realmente a discutir sobre a chegada dos europeus no Brasil. E o que, que os bruxos têm a ver com isso. Se vocês quiserem continuar essa conversa, podem nos achar no Twitter, @estupefaçacast. Ou nos mandar um e-mail no contato estupefaçacoração@gmail.com. Lembrando que é tudo sem acentuação. Eu sou a Júlia Medina, no Twitter como IamJumed. Eu sou a Clara Brownie, no Twitter como Brownie Brownie. Venham conversar com a gente.